aquele menino de 7 anos estava sozinho dentro de casa. Os pais tinham ido trabalhar e ele ficou dentro de casa numa curiosidade inexplicável para ver o que que tinha nas gavetas. Ele não sabia nem o que estava procurando, abria e fechava gavetas. E quando ele entrou no quarto do seu pai e da sua mãe, ele olhou para cima do guarda-roupa e ele viu algumas caixas colocadas ali. O que será que tem em cima do guarda-roupa? Aí ele procurou aquela escadinha que a mãe usava para fazer limpeza de janelas, carregou até a frente do guarda-roupa e foi subindo. Aí ele pôde contemplar tudo o que tinha em cima do guarda-roupa. Além de muito pó, tinha uma caixa preta, que lhe chamou muita atenção. Parecia valiosa e importante. Ele esticou a mãozinha e conseguiu alcançar aquela caixa preta. Puxa, como era pesada! Ele foi arrastando a caixa por cima do guarda-roupa, se equilibrando na escada para não cair, com todo cuidado. E ele conseguiu pegar a caixa. Era pesada, realmente pesada demais para o seu pequeno tamanho. E ele conseguiu descer aquela caixa preta, que tinha até um pouco de pó em cima. Colocou-a sobre a cama dos seus pais e ficou olhando para a caixa, todo satisfeito. Era aquilo que ele estava procurando. Ele nem sabia o que era, mas com certeza era alguma coisa valiosa. Quem sabe um tesouro. O que será que tinha naquela caixa? Aí, ele vai abrir. Ele tira aquele fecho de metal e abre. Quando ele abre, ele vê um revólver. Um revólver igualzinho aos que ele via na televisão. E não era de brinquedo, não. Um revólver de verdade. Ele achou que havia encontrado algo muito especial. Ele estava vendo um revólver de verdade. Ele pensou: que sorte que eu tive! Preciso levar para os meus amigos verem. E ele fechou aquela caixa preta e foi para a rua e chamou os 4 meninos. Reuniu a sua turminha e disse: olhem o que eu achei. E todo mundo olhando para a caixa. E quando ele abriu aquela caixa, os meninos arregalaram os olhos. É de verdade? Que legal! Que bonito! Deixa eu ver! E as crianças pegaram aquele revólver. Um deles, que parecia o mais velho, disse: peraí, isso daí é perigoso, deixa eu olhar. E ele pegou a arma, pesada, olhou bem. Ah, tá descarregada, não tem bala nenhuma. Então, ele segurou a arma e apontou para um dos meninos. E tec! O outro fingiu que tinha morrido. Ah, você me acertou. Aí outro: não, agora é minha vez, deixa eu dar um tiro também. Aí pegou a arma, sentiu aquele peso na mão, fez cara de mal e falou: agora eu vou te matar. E apontou pro outro coleguinha e tec! E o outro: ah, você me acertou, agora é minha vez, dá a arma aí. E assim a arma foi rodando, passando de mão em mão. E assim, um por um daqueles meninos, com idades entre 7 e 11 anos de idade, um por um foi dando um tiro de brincadeira no outro, sempre a seco, sempre só o gatilho. E eles continuaram nessa brincadeira até que, de repente, aconteceu o inesperado. Um tiro de verdade. Um barulho fortíssimo que ficou zumbindo no ouvido daqueles meninos. E o que era pior, um dos garotos, ferido mortalmente. A arma foi largada no chão, O grito de terror, o coração disparado. Os meninos apavorados não sabiam se fugiam, se ficavam ali. E aquele que tinha sido ferido, caído no chão, sangrando. Um dos meninos disse: e agora? Nós matamos ele, tinha uma bala na arma. Mas um adulto que estava passando por ali escutou o barulho do tiro e correu para verificar e acionou o socorro, pediu ambulância. Mas quando ela chegou, era tarde demais. E você sabe quem tinha levado o tiro? Aquele mesmo menino que achou a arma e que achou legal e que foi mostrar para os amiguinhos. Ele mesmo levou o tiro fatal. Uma história trágica, verdadeira, e que vive se repetindo o tempo todo. Sempre nós temos uma notícia parecida com essa. Um menino mata o outro. Lógico que não é de propósito. Uma arma que foi achada dentro de casa. Por isso, se você tem qualquer arma dentro da sua casa, desmonte e jogue no lixo. Porque Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você não quer se ferir, nem ferir outras pessoas. Ah, é para me defender. Não. Pedro quis defender Jesus com uma espada, e Jesus disse: guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é por aí. Ou Deus te defende, ou você estará perdido nessa violência. Agora, vamos entender essa história de uma maneira espiritual. O pecado é que nem aquele revólver que o menino achou. Parece interessante, bonito, há uma curiosidade mórbida em torno daquilo. E a pessoa pensa assim: ah, não tem perigo nenhum, isso aqui é inofensivo. E até faz para se exibir e se mostrar para as outras pessoas. Só que cada vez que você comete um pecado, é como aqueles meninos que pegavam um revólver e davam o tiro de brincadeira. Parece brincadeira, mas é uma coisa séria. E à medida que você vai repetindo aquele gesto, vai repetindo aquele pecado, você, mais cedo ou mais tarde, vai ser ferido mortalmente. Porque chega um momento em que a consciência está cauterizada e você acaba dando um tiro no próprio cérebro. Ninguém quer morrer, mas o salário do pecado é a morte. Por isso, além de tirar as armas da tua casa, tire também o pecado da tua vida, porque o teu corpo é uma casa e o pecado no teu corpo é aquele revólver carregado, pronto para te destruir. E olha só a diferença. Um tiro de revólver já é uma coisa trágica. Desferido contra a carne de alguém, pior ainda. Mas o máximo que uma bala é capaz de fazer é tirar a vida do seu corpo. Um tiro não fere a sua alma, mas o pecado sim. O pecado, ele destrói o teu corpo e ainda lança a tua alma no inferno. Se você quer se livrar do pecado, essa arma que o diabo tem usado para tentar te matar, você precisa destruir o pecado. Só existe uma pessoa que veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele pode desarmar o diabo, ele pode descarregar o pecado e ele pode destruir, aniquilar com o pecado que quer te destruir. O que que você tem que fazer agora? É tirar a arma do diabo da tua vida, tirar o pecado do teu corpo, mas fazer isto através de Jesus Cristo, que tem poder para destruir os teus pecados. Então, tome a tua decisão agora. Diga: eu quero que o pecado seja tirado da minha vida pelo Todo-Poderoso Jesus Cristo. E eu quero, inclusive, que o Senhor Jesus me livre da morte e da condenação do inferno. E se você quer isto mesmo, então diga mais ainda, diga, eu quero receber o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E fazendo isto, o teu nome estará escrito no livro da vida, e você não correrá mais perigo de morte, porque passou da morte para a vida.